Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Podcast. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cigarra. Hoje é terça-feira, 13 de maio de 2008, e está começando mais uma edição do programa Podcast com a apresentação de Rodolfo Ribeiro e Lara Cipriano. Os destaques do dia são: segundo pesquisa, europeus abusam de álcool e drogas por sexo. Brasileiros compram carros cada vez mais caros. E você vai saber o que fazer para acabar com o problema do mau hálito, seu ou de alguém que convive com você. No quadro Joga no Google, você confere essas novidades sobre a chegada do iPhone ao Brasil. E no quadro Como Faz, dicas para não ser barrado em outro país. No Futilidade Pública, Sandy lança música eletrônica. E Paris Hilton diz porque seria uma ótima mãe. Podcast News. Acontecimentos do Piauí, Brasil e do mundo. Jovens europeus estão abusando de álcool e drogas para melhorar suas vidas sexuais. A pesquisa foi realizada pela revista científica BMC Public Health, com 1.341 jovens de países como Inglaterra, Alemanha, Itália e Portugal. Ficou comprovado que um terço dos homens e 23% das mulheres entre 16 e 35 anos utilizam álcool para aumentar as chances de manter uma relação sexual. Já o uso de drogas como cocaína e êxtase serviria para aumentar o prazer ou prolongar o tempo da relação. Números comprovam: brasileiro compra carros cada vez mais caros. Se em 2006 o consumidor brasileiro gastava em média R$ 43 mil na compra de um veículo, este ano o valor aumentou para R$ 50 mil, graças à melhoria da economia do país e da renda da população. Com isso, as montadoras lançam carros mais sofisticados, com itens de conforto e segurança antes disponíveis apenas em modelos de luxo. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, há dois anos, carros populares representam 56,2% das vendas. Em 2008, o número caiu para 50,8%. Entre os modelos preferidos dos brasileiros estão Fox, Corsa e Fiesta. Rubens Barrichello sonha chegar a 300 grandes prêmios na Fórmula 1. Depois de superar a marca de 256 grandes prêmios do italiano Riccardo Patrese, o piloto brasileiro da Honda espera alcançar a marca de 300 provas. O piloto afirma que ainda possui motivação para continuar na categoria. Para ele, a corrida está no sangue e a sensação é de ter começado a correr agora. Ao completar 257 grandes prêmios nesse fim de semana, Barrichello foi homenageado pela equipe e pela família. Mas o desempenho na prova não foi tão bom, apenas a 14ª colocação. Mau hálito. Se você não tem, com certeza já conviveu com alguém que tem. Não é de hoje que as pessoas se lamentam por odores desagradáveis oriundos da cavidade bucal ou através da respiração. Há mais ou menos 3.500 anos, na Grécia, o médico Hipócrates já receitava bochechos para acabar com o mau hálito. E na velha Roma, um fabricante de cosméticos ficou riquíssimo após inventar e produzir a essência de hortelã para melhorar o hálito. A principal causa do mau hálito é a fermentação de bactérias que vivem na boca e se alimentam de resíduos de comida que gera o gás sulfúrio, o mesmo gás presente no ovo podre. Credo! De acordo com a estudante de odontologia Priscila Torres, as principais causas deste odor desagradável são: má escovação, alimentos como alho e cebola, doença sistêmica e até mesmo estresse. Para acabar com o problema, Priscila aconselha a visita ao dentista para detectar causas do mau hálito e assim tratá-lo da melhor maneira. E se você pensa que chiclete e balinhas de hortelã ajudam a esconder o mau cheiro, saiba que elas não são nada aconselháveis. Apesar de melhorar o hálito na boca, mais tarde o bafo de leão pode aumentar, já que há mais alimento para abastecer as bactérias. Por sorte, o corpo humano possui sua própria defesa antibacteriana, a saliva. Isto porque a bactéria que causa mau hálito é anaeróbica, ou seja, detesta locais com oxigênio e a saliva contém excesso de oxigênio. É por isso que quando acordamos estamos com aquele hálito horroroso. As glândulas salivares produzem pouca saliva durante o sono, fazendo com que o hálito cheire fermentado ao que você comeu na noite anterior. Agora, Lara, imagine o hálito de um cidadão que jantou repolho com ovo. Hoje teremos um especial de músicas internacionais, sendo três músicas em três idiomas diferentes. Para começar, o espanhol do cantor uruguaio Jorge Drexler, cantando Al Otro Lado del Río, tema do filme Diários de Motocicleta. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. He visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Cybercultura. Mundo virtual. Joga no Google. América Móvel, empresa que controla a Claro no Brasil, firmou contrato com a fabricante de eletrônicos Apple para distribuir o iPhone na América Latina. Em uma nota breve sem maiores detalhes, a empresa informou que o celular chegará aos clientes ainda este ano. O anúncio da Claro não significa que qualquer outra operadora não possa vender o iPhone. Os contratos fechados com a América Móvel não têm a cláusula de exclusividade. O iPhone é considerado um celular inteligente e é o primeiro a reunir em um único modelo recursos multimídia de áudio e vídeo, acesso à internet sem fio, Wi-Fi e tela sensível ao toque. Um novo vídeo se tornou viral esta semana. Trata-se de um bêbado num posto de gasolina que repete José Mirosmar de Camargo, sem parar. O vídeo foi colocado no site Kibiloco na quarta-feira passada e já foi assistido mais de 180 mil vezes. Vale lembrar que José Mirosmar, citado no vídeo, é o cantor sertanejo Zezé de Camargo, que se chama Mirosmar José. O vídeo pode ser assistido no nosso blog. O endereço é programapodcast.blogspot.com. Repetindo, programapodcast.blogspot.com. Para quem gosta do programa editor de fotos do Adobe, o Photoshop, podcast indica o blog Tutoriais Photoshop. O blog possui atualização diária e já foi acessado por mais de 7 milhões de pessoas. O criador do blog, o publicitário André Sugai, ainda sugere livros e divulga palestras sobre o tema. O endereço é tutoriaisphotoshop.blogspot.com. Repetindo, tutoriaisphotoshop.blogspot.com. E agora, continuando nosso especial de músicas internacionais, fique com a banda japonesa Nightmare, cantando White Room. Yeah. la chanson. Merci. Alors, raconte-nous. Faut utilidade pública. Paris Hilton diz porque seria uma excelente mãe. Segundo a agência Wen, a herdeira dos hotéis Hilton acredita que seria uma ótima mãe porque ama seus bichinhos de estimação. Hello! Paris, que já teve uma chinchila, um furão e um jurapá, além de vários cachorros, declarou que teria muito mais amor para dar às suas crianças. A Wen está A gente já pode até imaginar a Paris colocando coleira nos seus filhinhos, dando ração todo dia e levando ao veterinário para o banho e a tosa dos bebês. Sandy grava música eletrônica e assina como Miss S. A música, intitulada Scandal, é uma das faixas do CD Humanize, alvo de estreia do crossover live formado por DJ Júlio Torres e pelo cunhado de Sandy, o violinista Amon Lima. Os entendidos do assunto disseram que o resultado é um eletro progre, bem pop e radiofônico. Hello! Mas tirando a batida, a gente não viu nenhuma diferença gritante dessa música para as outras que ela já cantava com o Júnior, ou nas propagandas do tipo Óleo de Amêndoas Paixão. Escuta só! O microfone está mudo. É, né? Parece a versão remix de Imortal. Sabe aquela que cantava assim? Imortal! Chega, chega, chega. Detalhe é que ela mesma escreveu a letra. Meu microfone está mudo. Xande se diz arrependido por ter adicionado uma letra D ao nome. O marido de Carla Perez se converteu à igreja evangélica e agora se arrepende por ter mudado o nome por causa da numerologia. Engraçado. Ninguém ouviu o Xande dizendo que se arrepende por ter torturado nossos ouvidos com Veneném, Dança do Esquisito e outras pérolas do pagode. O microfone está mudo. E agora fique com a música Ceci Lance, da cantora canadense Natasha St. Pierre. Je m'enferme dans ma bulle, je ne regarde personne dans les couloirs de mon esprit. Il est déjà trop tard, il fait déjà si noir. On a essayé, réessayé, on est tombé, on s'est relevé. Comme dans toutes les histoires d'amour, sans moralité à la fin. Et même à la fin, on a toujours encore un peu faim. Et c'est là qu'on se fait mal. Je m'enferme dans ma bulle. Sur ma vie je n'ai aucun contrôle, sur ta vie aucun contrôle. Je glisse sur le monde qui m'entoure, c'est drôle. Dans le mal où je me perds, dans le vide où je me noie. Bien sûr il y a mes guerres, mais il y a surtout toi. Dans le noir des nuits trop claires, dans le silence de mes combats. La solitude qui se resserre, des souvenirs qui ne meurent pas. À ce silence, j'aurais préféré la violence, des cris, des pleurs, pour moins de douleur. Ton indifférence, mais la pire des souffrances. Si tu pars, je ne reste pas. Si t'abandonnes, je baisse les bras. Surtout, ne m'en veux pas pour tout ce que je ne suis pas. Mais si t'avances, je viens vers toi. Si tu m'entends, réponds-moi. Je ne prends pas cette cette vie construite pour moi. À ce silence, j'aurais préféré la violence. Je ne regarde personne dans les couloirs de mon esprit. Il est déjà trop tard, il fait déjà si noir. On a essayé, réessayé, on est tombé, on s'est relevé. Assassinant, j'aurais préféré la violence. Des cris de pleurs, pour moins de douleur. Ton indifférence, des souffrances. Et même à la fin, on attire encore un peu faim. Et c'est la fin, ça fait mal. Je m'enferme dans ma bulle. Je m'enferme dans ma bulle. Como faz? Dicas úteis para o seu dia a dia. Em 2008, mais de 2.200 brasileiros foram barrados e mandados de volta após tentarem entrar em países europeus. Cerca de um terço dos casos aconteceu na Espanha. Mesmo em países onde o visto antecipado é exigido, a decisão de barrar ou não um turista estrangeiro depende da boa vontade do funcionário da imigração. Podcast dá dicas de como evitar que as suas férias acabem no aeroporto. A principal delas é mostrar claramente seu objetivo no país em que está entrando. Além disso, tenha em mãos um passaporte com no mínimo 6 meses de validade, passagem de volta com data marcada e comprovante de reserva em hotel, albergue ou carta convite da pessoa que o hospedará. O seguro-saúde é obrigatório em alguns países. No entanto, é sempre recomendado fazê-lo mesmo se for opcional, já que o tratamento médico em países estrangeiros custa caro. Vacinas como a de febre amarela podem ser exigidas. A bagagem deve condizer com o motivo da viagem. E, mesmo que você não saiba exatamente o que irá fazer durante a viagem, é preciso criar um roteiro e explicá-lo com o máximo de detalhes. Depois de passar pela imigração, não é necessário segui-lo. Por fim, não se intimide caso não esteja entendendo direito o que o funcionário está falando. Você pode pedir um intérprete. Esperamos que você tenha gostado do programa podcast de hoje. Esse programa é uma realização dos alunos de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFIP. Coordenação geral, Aquiles Costa. Produção, redação e edição de Lígia Melo, Laiana Maiara e Renata Santos. Boa tarde para vocês e até a nossa próxima edição. Hello!